sacerdote diante do Senhor, Satanás à sua direita, tentando com temor. Mas o Senhor fala firme, repreendendo o mal. Não é este um tição do fogo afinal? Eis que as vestes sujas são tiradas de ti, novas vestes te dou, és livre pra seguir. O Senhor dos exércitos em sua luz brilhará. Renovo em ti, ó Josué, iniquidade não ficará. Ponham-lhe a mitra, limpa e cheia de graça, andar nos meus caminhos em amor, não em desgraça. Julgarás a minha casa, guardarás o altar. Convido os teus amigos, venham juntos adorar. Eis que as vestes sujas são tiradas de ti, novas vestes te dou, és livre pra seguir. O Senhor dos exércitos em sua luz brilhará. Renovo em ti, ó Josué, iniquidade não ficará. Sobre a pedra única, os sete olhos a ver, esculpindo a esperança, a iniquidade a ceder. Naquele dia a alegria vai reinar, debaixo da videira juntos vamos celebrar. Eis que as vestes sujas são tiradas de ti, novas vestes te dou, és livre pra seguir. O Senhor dos exércitos em sua luz brilhará. Renovo em ti, ó Josué, iniquidade não ficará. Portuguese worship.